já não tem mais jeito. Amar até seus efeitos, não dá pra fugir. Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar, eu não vou desistir. Você é frio, é calor, é febre de amor, saudade de paixão. Eu sigo sempre rumo ao seu coração. Pra ter o seu amor, eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos, descobri quem sou. Ai, ai, ai. Pra ter o seu amor, te pedi pra Deus de presente, pra me ver contente, ele te inventou. Jeito amado. Se eu tenho um milhão de motivos pra te conquistar, eu não vou desistir. Você é frio, é calor, é febre, amor, saudade e paixão. Eu sigo sempre um ao seu coração. Pra ter o seu amor, seus olhos, descobri quem sou. Pra ter o seu amor, te pedi pra Deus de presente, pra viver contente, ele te inventou. Pra ter o seu amor, eu viajei pelo seu mundo, me vi com seus olhos, descobri quem sou. Ai, ai, ai. Pra me ver contente, ele te ganhou. Muito obrigado, gente.